a fama. Desses ossos heróis que sua ideologia de merda e toda faça me corrói. Errado é certo, certo é errado, mas não passa de mentira. Pois o ser humano é podre, não tem senso de justiça. Não que tem de desde pivete, porque só os heróis que vencem. Quem sobra, quem não esquece, quem bate, segue em frente. Mesmo humano no espelho, eu vejo um monstro reflexo. Então me chamem de garoto, erro de herói, rank S. Qual foi, vai arregar? Qual foi, vai arregar? Qual foi, vai arregar? Vai arregar? Gá, gá. Seus joelhos tocaram no chão. E agora parece que tá em prantos. Pelo visto não entendeu o que sou. Eu te garanto que o que vier não é humano. Rank S tá de joelhos, que lindo, cê é o primeiro. Não queria usar essa, pois me lembra o velhote. Pelo visto não tem jeito, vou ter que usar assim mesmo. Até porque eu quero ver o quanto cê se diz é forte. Soco bem da dona cara, cê é tão fraco que piara. Tu fala quem é o próximo que quer levar porrada. Metal Bat não tá morto, mas já vai voltar pra casa. Você sempre salva os outros, mas me fala quem te salva. Exatamente, não é ninguém. Quando o cara se torna mas isso não vai acabar bem. Depois de eliminar vocês terem matado mais de 100. Isso é uma casa e o que quer sofrido. Envenenado, mesmo na distância me fala é tudo. Não aceito perder pra quem é rank S. Próximo é você, robô, não me teste. Já cheguei no meu limite, rompendo o limitador. Foi velhote, tá com medo do monstro que cê criou. Se um monstro me torna e o limite se quebrar, imensidão foi o que alcancei. Só lá do mal que vai restar. Garoto, é um monstro, é um monstro. É um monstro, é um monstro, é um monstro. Garoto, é um monstro, garoto, é um monstro. Garoto, é um monstro, é um monstro, é um monstro. Garoto, é um monstro. De um monstro, devo dispensar o convite. É que eu não tenho lados, isso é o que me define. O problema de vocês é comigo, não com o garoto. Vocês mexeram com a criança e de vocês eu tenho nojo. Até romper o meu limitador. Olha minha face, ela desumanizou. Uma nova fase, se intensificou. Eu deixei meu lado humano, agora somos o garoto. Já avisei, moleque, seja em ser forte. Se não vou continuar pisando sempre em você. Não me confunda como um deles e nem mesmo como herói. É que o moleque, onde eu fui, eu consigo ver em você. Que sensação é essa? O que eu deixei passar? Heróizinho careca, eu que vou te caçar. Todo esse tempo foi você. Foi imprudente e não pude perceber. Sabe aquele soco de antes, agora vou devolver. Tudo que faço não funciona, é difícil de entender. Foda-se, uma absoluta vai vencer. É como se cada segundo tivesse alimentando um pouco da transformação. Eu sigo mudando, mudando, mudando. Me torna ameaça de nível dracão. Soco após soco não funciona. Chute após chute não funciona. Chute que sexo não funciona, não funciona. Não entendo nada, funciona. Me fala quem é esse cara. Você luta se segurando, é claro que não foi ameaça. No fim perdi tão facilmente assim. Eu sou que um dia tive, então se acabou. Ouço sua voz ecoar dentro de mim. Poder de um deus em jogar um cósmico. Agora eu sinto que sou inigualável. Vou repetir, quero que lute com tudo. Já que se nega em todo soco, então vamos do zero. Tire a vida do seu aluno, já que você se nega tanto a lutar. Não sei se eu te avisei, mas seus golpes vão copiar. Soco sério, soco é sério, copio só sério. Soltando entre portas, quero ver você desviar. Esse planeta se acabou, vejo o poder cósmico. Enfermidão não mostrou. Olha de frente a garota. Vejo um monstro me torna. E o limite se quebrar. Imensidão foi o que alcancei. Só o lado mal que vai restar. Garoto, é um monstro. É um monstro. É um monstro. É um monstro. É um monstro. Garoto, é um monstro. Garoto, é um monstro. Garoto, é um monstro. É um monstro. Garoto.